Alô, Salvador, TAM 3895, está pronto para o posicionamento, posição 3 para a Copa. Ok, autorizado então Guarulhos, linha de voos 340, via posição bridge, aposto 16, restante confirma a rota do plano. Decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda direto à posição bridge. Controle 119, décima 8. Ator 118-95, acione o código 5530-3895. Confirme a restrição após a decolagem da pista 10? É, atenuação de ruído, 2 mil pés, a terceira milha, manter a proa e depois inicia a curva direita. Ciente, e a aerovia após bridge é Upper Zulu 33 ou Upper Zulu 16? Upper Zulu 16, 16. Ciente, então está autorizado Guarulhos 340. Bridge, Upper Zulu 16, BH segue conforme plano. Decola da 10, atenuação de ruído, da Euleda, após bridge 1985, 1895, 5530 no transponder, copiou TAM 3895. É, 198 e 1895. 198 e 1895, 3895 para o push e o acionamento, portão 3. Eu tô com o 37 Jaguar, já iniciou a sua esquerda do portão 5. Posicionamento no pátio devido ao fechamento da táxi serófano. Imposibilita aí o táxi que iria pretender do gol. Só um instantinho para puxar no 3, gente. Gentileza. Runway 5740, runway vacated. 5740, taxi via Alpha, call me before taxi Juliet. Alpha, call you before Juliet, 6740. 35595 para cópia. Autorizado Ilhéus, nível de voo 140, decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita, perfil de subida da Euleda, após Leda, direto Ilhéus. Controle 120, décima 8, torre 18, 95, acione o código 0234. Autorizado, Ilhéus, a 40, decola da 10, curva direita, aí é o Leda, pode receber, Ilhéus. 129, 1895, 0234, no transporte aqui, que próximo. Ok, só corrigir, o controle 118, controle 1198 e a torre 1895. 1895. Correto, chamo pronto. Salvador, o TAM 3804, Montinho, informação 5. TAM 3804, acione identificação, chegada a mar e desça para nível 050. Ficou, desce 050, 3804, possibilidade de voar, tá? Mantenha a chegada número 2 na aproximação, TAM 3804. Pode só confirmar a frente na posição do número 1. Via Índia, ponto esperando 0 ponto, torre 18, 95, altímetro 10, 12, boa viagem. TAM 3895, passará um 737 Gol a cauda, após o Gol, inicia no 3, chame táxi. Após o Gol que passará na cauda, inicia, chamará táxi TAM 3895. Fala, Major, boa tarde, azul 4082 e Ivan 4082. 4082, táxi autorizado, reporte antes do táxi Juliette, portão será o 01. Táxi autorizado, reporte antes da Juliette para o 01, 4082. Autorizado a linha de decolar 10, vento 100 graus ou menos. Autorizado, chame táxi 5595. No tipo 7, decolado 108, chame controle 199, decimal 8. Bom, feriado. Sente, o seu portão será 1. Ingresso autorizado, observando o início do táxi do Airbus da TAM até o portão 01. Sente, acompanhe o Airbus da TAM à frente para o portão 01. Autorizado em ingresso, até o Israel, perfil 3, 4, 0, 7, 7. Para o táxi, o TAM 3895. 158 a bordo, Galeão 4 e 5. 158, Galeão com 4 e 5. 4 e 5. Táxi será autorizado à direita via Índia. Ponto de espera pronto, 218-95. Altindo no 0 no 2. Goiás. Obrigado, ponto de espera 1895, bom trabalho. Para o táxi, trip 5595, total 54 pessoas a bordo, autonomia 4 horas e 15, alternado Salvador. 54, quase 4 e 15, aqui no alternado, táxi autorizado em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera ponto, torre 1895, boa viagem. Sim, táxi, ponto de espera 2895, obrigado, boa. É, o time está 1012, boa viagem. Obrigado mesmo. Torre Salvador, bom dia, TAM 3895, ponto de espera da 10, pronto. 3895, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 100 graus, 104 noite. Livre, alinhar e decolar 10, TAM 3895. Muito boa tarde, Trip 5595, ponto de espera pronto. Trip 5595, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera 5595. Trip 5595, ali mantém cabeceira no zero. E mantém 5595. Decolado 1-2, chame controle 1-9-8. 19-8, TAM 3895. Controle Salvador, bom dia, TAM 3895, decolou. TAM 3895, contato radar, solta na nível de voo 340, mantenha perfil da EL. 340, perfil da EL 3895. Estabilizado LS 9250. Com 9250, chame torre 118, decimal 95. 1895, 9250. TAM 3804, autorizado ILS, XY 0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3804. Bom dia, com 9250. T250, bom dia, busca aproximação agora no pista livre, zero nave para rolagem, ATR da Trix. Na pista na 0, ajuste na 0 no 2. Aguardando. Trip 5595, livre decolagem da 10, vento 100 graus, 104 nós. Livre decolagem, Papa, Mike, Eco Delta, prossiga. Estou vindo para B. Tem assim condições de visual, essa porta rotatória visual com campo, Mike, Eco Delta. 777, chame Recife, no 251, no TRN 133, decimal 95. 25, onda, confirmando a secundária? 133, decimal 95. 3395, obrigada, 77. 00 graus, não meia-noite. Livre posto 0, 9250. 3595, decolada 1, 9, decimal 8. 198, obrigado, até daqui a pouco. 595, muito boa tarde. Fala Salvador, boa tarde, Oceaner 6254, ciente da informação Índia, autorização Santos Dumont Brilho. Com 438, Coral, obrigado. É, Galeão, aguarde cópia. Santos Dumont, 6254, senhor, para o Santos Dumont. Ok, Santos Dumont 360 e Juliette agora, altímetro 02, só instante, corta, hein? Ok, vou copiar a Juliette já chegando. A única informação significativa foi 1 grau na temperatura, de 28 para 29, o restante permanece a mesma coisa. Ah, tá ok então, ciente, considere ciente então. Agora 754, essa identificação, desça para nível 050, condições de voo armário. Voo 6250, solo 17, gerente no 219. 219, 9250. Paulo, boa tarde, voo 9250. 9250, táxi via Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reporte da Juliette. Oi, Juliette, 3804. 804, chame torre 1118, decimal 95. 1895, obrigado. Corretor 3804, passa o seu timbre visual. 3804, tá baixado e travado? Afirmativo. Livre pouso, cabeceiro no zero, vento uma centena, 13 nós. Ciente, livre pouso, 3804. TAM 3895, chame Recife no 251, alterne 133, decimal 95. 251, 3395, TAM 3895. Tem um portão 950, portão 1119. Logo 920. Toca. Prossiga, 9250. É, posso falar botão 1-1? Botão 11, sim. 9250, copiou? Copiou, portão 1-1, 9250. Como é que é da 9250? Agora, alto claro. Pois, é, portão 11, 9250. Perfeito. Controle mais Eco Delta, tá visual da pista, tá na rotatória agora. Tá, papapá, Mike Eco Delta, chame torre 118, decimal 95. Chama na torre, torre, graças a Deus. Mike Eco Delta, está na rotatória, né? Instruções para pousar 17. Mike Eco Delta, bom dia, o ajuste no 012, vento 100 graus, 14 nós, suporte final da 17. Suporte era nacional da 17, grato, bom dia. Salvador Jet 56741, autorização Guarulhos 340. Confirme para o sol. Jet 6741, autorização Guarulhos, nível 340. Que aguarde a cópia 1012. Próxima Juliette, 3804. Portão 2. Portão 2, obrigado. Aqui é Eco Delta, tráfego avistado, livre pouso no 7, o vento 100 graus, no 4 nós. Livre pouso, Delta. Obrigado. Vamos trabalhar. Aqui é Cruz 240, parou no 5. Azul 4076. Azul 4076, acende a identificação, chega da Mari, desce para nível de voo 050. É o 050 na Mari, 4076. Voa 754, pós ITAP, desce para 2000, adjusta na 092. Salvador, TP 5595, solicitando sinal, nível 120. TP 5595, autorizado, 120. Autorizado, 120. Solo, alguma previsão do plano do 6254, seu Chané? O 6254, só um instante agora, precisa em coordenação com o centro. Ok, obrigado. O Delta no solo controlado aos 26, ao estacionar a frequência livre, uma boa tarde. Gente, com 6741 no solo. Objeto 6741 no solo, Salvador. Prossiga. Ok, houve um problema com o seu plano em Recife e contactei o plano de voo, ele vai confeccionar o plano, ok? Passei as informações para ele, mas aqui não chegou o transponder para mim. Tá todos os dados do voo, menos o transponder, aí não posso autorizar o senhor, ok? Aguarde o contato de Recife. Na nossa escuta, vem aí a possibilidade de a gente fazer o pushback de táxi e depois pegar a autorização durante táxi? Não será possível, ok? O 6741 agora. Tá certo, só para o Chanel 6254, pronto para a cópia? Prossiga, 6254. Salvador, Rio de Janeiro, nível 360, pêsulo 10, pista no zero, curva direita da Leda Bridge, controle 119-8, 5051 no transponder, o Chanel 6254. Autorizado 360 para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, pela pêsulo 10. Saída da El, Leda, Bridge, decola da 10 com curva direita. Controle de saída 19.8, transponder 5051, Ocean Air 6254 no portão 8. Correto, portão 8, chamo pronto para puxa, acionamento Ocean Air 6254. Eu lhe chamo, obrigado, querido. Visuais, reporte Paripe. Fala que mantenha o corredor Veracruz e reporte Paripe.